Ficheiro 38, página 307, capítulo 16. A natureza do enxofre. De facto, o príncipe Carlos comprava conhaque ao Sr. Hawkins. Além desta descoberta, porém, pouco mais progredimos no decurso das 4 semanas seguintes. Tudo continuava mais ou menos como dantes. Luís de França continuava a ignorar Carlos Stuart. Jamie continuava a administrar os negócios de vinho e a visitar o príncipe Carlos. Fergus continuava a roubar cartas. Louise, princesa de Rouen, apareceu em público de braço dado com o marido, melancólica, mas desabrochando fisicamente. Eu continuava a vomitar pela manhã, a trabalhar no hospital à tarde e a sorrir graciosamente à mesa de jantar à noite. Dois eventos ocorreram, entretanto, que pareceram significar algum progresso em vista ao nosso objetivo. Carlos, entediado com o confinamento, começou a convidar Jamie para o acompanhar às tabernas à noite, em geral, sem a presença repressora e arbitrária do seu tutor, o Sr. Sheridan, que se professava demasiado velho para tais desvarios. Meu Deus, o sujeito bebe como uma esponja, exclamara Jamie, voltando de uma dessas incursões, cheirando a vinho barato. Examinou uma grande mancha sobre o peito da sua camisa com ar crítico. Vou ter de mandar fazer uma camisa nova, disse. Vale a pena, disse eu, se ele te contar alguma coisa enquanto está bêbado. De que é que ele fala? Caçadas e mulheres, disse Jamie sucintamente. E recusou-se com firmeza a entrar em pormenores. Ou a política não tinha o mesmo peso de Louise de Latour na mente de Carlos, ou ele era capaz de ser discreto, mesmo na ausência do seu tutor, o Sr. Sheridan. O segundo acontecimento foi que Monsieur Duvernay, o ministro das Finanças, perdeu ao xadrez contra Jamie. Não uma vez, mas repetidamente. Como Jamie previra, o efeito de perder servia apenas para tornar Monsieur Duvernay mais determinado a ganhar. Em consequência, éramos com frequência convidados a Versalhes, onde eu circulava, colecionava mexericos e evitava alcovas, enquanto Jamie jogava xadrez, em geral atraindo uma multidão de admiradores que o observavam, embora eu não considerasse particularmente o xadrez um desporto para espectadores. Jamie e o ministro das Finanças, um homem baixinho e roliço de ombros caídos, estavam debruçados sobre um tabuleiro de xadrez, ambos aparentemente tão concentrados no jogo, a ponto de ficarem alheios ao que se passava ao seu redor, apesar do murmúrio de vozes e do tilintar de copos logo acima dos seus ombros. Nunca vi algo tão cansativo como o xadrez, murmurou uma das mulheres para a outra, e chamam a isso diversão. Eu divertir-me-ia mais a ver a minha criada catar pulgas nos pajens negros. Ao menos eles dão uns gritinhos e umas gargalhadas. Eu não me importaria de fazer o rapaz ruivo dar uns gritinhos e umas gargalhadas, disse a sua companheira, sorrindo sedutoramente para Jamie, que erguera a cabeça e olhava abstraído além de Monsieur Duvernay. A sua companheira avistou-me e acotovelou a outra, uma loura sensual, nas costelas. Sorri-lhe de modo agradável, apreciando com certa maldade o profundo rubor que subiu do seu generoso decote, deixando-lhe a pele coberta de manchas vermelhas. Quanto a Jamie, ela poderia ter passado os dedos gorduchos pelos cabelos dele, que ele não lhe daria a menor atenção, tão absorto parecia estar. Perguntei-me exatamente o que ocupava os seus pensamentos. Certamente que não era o jogo. O estilo de Monsieur Duvernay era o de um jogo obstinado, de cauteloso posicionamento. Mas ele usava as mesmas jogadas repetidamente. Os dois dedos do meio da mão direita de Jamie moveram-se ligeiramente contra a coxa, um breve estremecimento de impaciência logo disfarçada. E percebi que, no que quer que fosse que ele estivesse a pensar, não era no jogo. Podia levar mais meia hora, mas ele tinha o rei de Monsieur Duvernay na palma da mão. O Duque de Neve estava de pé ao meu lado. Vi-lhe os olhinhos escuros fixarem-se nos dedos de Jamie para logo se desviarem. Parou pensativamente por um instante, examinando o tabuleiro. Depois afastou-se sorrateiro para subir à posta. Um criado libré parou junto ao meu ombro e, de modo obsequioso, fez uma profunda mesura, oferecendo-me mais um copo de vinho. Recusei com um gesto da mão. Já bebera o suficiente para sentir a cabeça leve e os pés perigosamente distantes. Virando-me para procurar um lugar para me sentar, avistei o conde de Saint-Germain, do outro lado do aposento. Talvez fosse para ele que Jamie estivera a olhar. O conde, por sua vez, olhava para mim. Na verdade, fitava-me com o olhar fixo e um sorriso no rosto. Não era a sua expressão normal e não lhe caía bem. Eu não me importava com isso, nem um pouco, para ser franca. Mas inclinei-me o mais educadamente que pude na sua direção e em seguida enfiei-me no meio do grupo de mulheres conversando sobre variados assuntos, mas tentando sempre que possível conduzir a conversa na direção da Escócia e do seu rei exilado. De modo geral, as perspectivas de uma restauração da monarquia de Stuart não pareciam preocupar a aristocracia de França. Quando mencionava Carlos Stuart, numa ou noutra ocasião, a reação costumeira era um revirar de olhos, um encolher de ombros, descartando o assunto. Apesar dos bons serviços do conde de Mar e de outros jacobitas parisienses, Luís recusava-se obstinadamente a receber Carlos na corte. E um exilado sem dinheiro e sem as graças do rei não seria convidado pela sociedade para travar conhecimento com banqueiros ricos. O rei não ficou particularmente satisfeito com o facto de o primo ter chegado à França sem requerer a sua permissão, disse-me a condessa de Brabant quando abordei a questão. Já o ouviram dizer que, no que lhe diz respeito, a Inglaterra pode continuar protestante, confidenciou. E se os ingleses arderem no inferno com Jorge de Hanover, tanto melhor. Fez um beicinho de compaixão. Era uma pessoa de bom coração. Sinto muito, disse ela. Sei que isto pode ser uma decepção para si e para o seu marido, mas realmente encolheu os ombros. Pensei comigo mesma que poderíamos acomodar esse tipo de decepção e saí ansiosamente à procura de mais rumores nessa linha. Mas tive pouco sucesso naquela noite. Os jacobitas, pelo que pude apreender, eram entediantes. Torre para o peão 5 da rainha, murmurou Jamie mais tarde naquela noite, quando nos preparávamos para ir para a cama. Estávamos hospedados no palácio outra vez. Como o jogo de xadrez se prolongara até bem depois da meia-noite e o ministro não quis saber de empreendermos a viagem de volta a Paris a tal hora, fomos acomodados num pequeno apartamento a um ou dois níveis acima do primeiro, percebi. Possuía uma cama com colchão de penas e uma janela que dava para o relvado e para os jardins floridos a sul. Torres, hein? Disse eu, deslizando para a cama e esticando-me com um gemido. Vais sonhar com xadrez esta noite? Jamie acenou com a cabeça afirmativamente, com um bocejo que fez os ossos do seu maxilar estalarem e os olhos lacrimejarem. Sim, tenho a certeza que vou. Espero que não te incomodes a acenar se eu ressonar durante o sono. Os meus pés contorceram-se de pura alegria por não estarem confinados a sapatos apertados, mas sim aliviados do meu peso crescente. Além disso, a parte inferior da minha coluna emitia choques agudos de uma dor ligeiramente agradável, conforme se reajustava à posição de repouso. Podes sempre ficar de cabeça para baixo enquanto estiveres a dormir, se quiseres, disse eu, bocejando. Nada me perturbará esta noite. Nunca estive tão errada. Eu sonhava com o bebê, crescido, quase pronto para nascer. Ele esperneava e contorcia-se na minha barriga estufada. As minhas mãos envolveram aquele volume, massageando a pele esticada, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim. Mas as contorções continuaram e, na maneira sossegada dos sonhos, percebi que não era o bebê, mas uma cobra que se retorcia na minha barriga. Dobrei o corpo, subindo os joelhos, enquanto lutava com a serpente, as mãos tateando e golpeando, procurando a cabeça da besta, que se arremessava e empurrava sob a minha pele. Senti a pele quente ao toque e os meus intestinos contraíam-se, transformando-se eles próprios em serpentes, mordendo e lançando-se de um lado para o outro conforme se entrelaçavam. Claire, acorda! O que é que se passa? O seu chamamento e as sacudidelas acordaram-me finalmente para uma apreensão confusa do ambiente à minha volta. Eu estava na cama e era a mão de Jamie que estava pousada no meu ombro, com os lençóis de linho sobre mim. Mas as cobras continuavam a contorcer-se na minha barriga e eu gemi alto, assustando-me com o som quase tanto quanto Jamie. Ele arrancou os cobertores e virou-me sobre as costas, tentando puxar-me os joelhos para baixo. Continuei teimosamente enrolada como uma bola, agarrando o estômago, tentando conter as dores agudas que me dilaceravam. Puxou a colcha novamente sobre mim e saiu disparado do quarto, mal parando para apanhar o seu quilt de cima do banco. Eu não tinha condições de prestar atenção a mais nada além do meu tumulto interior. Os meus ouvidos tiniam e um suor frio banhava-me o rosto. Madame, madame! Abri os olhos, o suficiente para ver a criada designada para o nosso apartamento, com os olhos arregalados e os cabelos desgrenhados, curvada sobre a minha cama. Jamie, seminu e mais nervoso ainda, estava atrás dela. Fechei os olhos, gemendo, mas não sem antes o ver agarrar a criada pelos ombros com força suficiente para sacudir os caracóis que se lhe soltaram da touca de dormir. Ela está a perder a criança? Está? Parecia extremamente provável. Contorcia-me na cama, gemendo, o corpo dobrado ainda com mais força, como se quisesse proteger o fardo de dor que continha. Ouviu-se um crescente burburinho de vozes no quarto, na sua maioria femininas, e várias mãos examinavam-me e apertavam-me. Ouvi uma voz masculina entre os murmúrios. Não era a de Jamie, mas sim a de algum francês. À ordem da voz, várias mãos agarraram-me pelos tornozelos e pelos ombros e esticaram-me na cama. Alguém enfiou a mão por baixo da minha camisola e examinou-me a barriga. Abri os olhos, ofegante, e vi Monsieur Flash, o médico do rei, ajoelhado ao lado da cama, com o senho franzido em concentração. Devia ter-me sentido lisonjeada pela generosidade do rei, mas não estava em condições de dar atenção a esse facto. As características da dor pareciam alterar-se. Embora crescesse em espasmos, era mais ou menos constante. E ainda assim, parecia deslocar-se, viajando de um ponto mais alto no meu abdômen para um ponto mais baixo. Não é um aborto, assegurava Monsieur Flash a Jamie, que pairava ansiosamente acima do ombro dele. Não há sangramento. Vi uma das senhoras que a correram fitar horrorizada as cicatrizes nas suas costas. Ela agarrou uma companheira pela manga, chamando-lhe a atenção para o que via. Talvez uma inflamação da vesícula, dizia Monsieur Flash, ou um repentino ataque de fígado. Idiota, disse eu entre dentes. Monsieur Flash olhou de modo arrogante para mim, por baixo do seu volumoso nariz, tardiamente acrescentando pince-nez de aro de ouro para aumentar o efeito. Pôs a mão na minha fronte pegajosa, fechando-me acidentalmente os olhos para que eu não pudesse olhar para ele. Muito provavelmente o fígado, dizia ele a Jamie. A pressão da vesícula causa esta acumulação de humores biliares no sangue, que causa a dor, e uma diarreia temporária, acrescentou com grande autoridade, pressionando a mão com mais força, conforme eu me debatia de um lado para o outro. Deve sofrer uma sangria imediatamente. Platão, a bacia. Consegui libertar uma das mãos e com uma palmada afastei a mão repressora da minha testa. Afaste-se de mim, charlatão miserável. Jamie, não deixes que toquem em mim com isso. Platão, o assistente de Monsieur Flash, avançava para mim com a lanceta e a bacia, enquanto as mulheres, ao fundo, soltavam exclamações e abanavam-se umas às outras com receio de sucumbirem diante daquele drama. Jamie, lívido, olhava desamparadamente de mim para Monsieur Flash e de novo para mim. Tomando uma súbita decisão, agarrou o desafortunado Platão e puxou-o para longe da cama. Virou-o e empurrou-o para a porta, a lanceta espetada no ar. As criadas e as damas da corte recuavam aos gritinhos diante dele. Monsieur, Monsieur Le Chevalier, reclamava o médico. Encaixara a peruca profissionalmente na cabeça quando fora chamado. Mas não tivera tempo de se vestir e as mangas da sua camisa de dormir batiam como asas enquanto seguia Jamie pelo quarto, sacudindo os braços como um espantalho deslocado. A dor voltou a aumentar, como um torniquete que me apertava as entranhas, e eu arquejei e dobrei-me outra vez. Quando amainou um pouco, abri os olhos e vi uma das senhoras, os olhos vigilantes fixos no meu rosto. A expressão de quem chega à compreensão de um facto passou pelas suas feições, e ainda olhando para mim, inclinou-se para sussurrar alguma coisa ao ouvido de uma das suas companheiras. Havia demasiado barulho no quarto para que eu pudesse ouvir, mas li-lhe nos lábios com toda a clareza. Veneno, disse ela. A dor mudou-se bruscamente para mais baixo, com um sinistro gorgolejo interior, e eu, finalmente compreendi do que se tratava. Não era um aborto, nem apendicite, muito menos um ataque do fígado. Nem era exatamente veneno. Era cáscara sagrada. Você, disse eu, avançando ameaçadoramente para o mestre Raymond, agachado defensivamente atrás da sua mesa de trabalho, sob a égide protetora do seu crocodilo empalhado. Você, verme desgraçado, cara de sapo. Eu, milady, não lhe fiz nenhum mal, ou fiz? Para além de me causar uma violenta diarreia na presença de mais de 30 pessoas, de me fazer pensar que estava a ter um aborto e de quase matar o meu marido de susto, não me fez absolutamente mal nenhum. Ah, o seu marido estava presente? Mestre Raymond parecia nervoso. Estava, garanti-lhe. Na verdade, foi com considerável dificuldade que eu consegui impedir que Jamie fosse comigo à loja do boticário e extraísse à força a informação que o mestre Raymond possuía. Finalmente persuadira-o a aguardar junto à carruagem, enquanto eu falava com o proprietário anfíbio. Então, não foi apenas uma brincadeira de mau gosto? Perguntei um pouco abalada. Alguém queria de facto envenenar-me? E eu não estou morta simplesmente porque você tem escrúpulos? Talvez os meus escrúpulos não sejam inteiramente responsáveis pela sua sobrevivência. E é possível que tenha sido uma brincadeira. Imagino que haja outros fornecedores a quem se pode comprar cáscara sagrada. Mas eu vendi essa substância a duas pessoas no último mês e nenhuma das duas precisava dela. Percebo. Respirei fundo e limpei o suor da minha testa com a luva. Então, tínhamos dois possíveis envenenadores à solta. Exatamente o que precisávamos. Vai dizer-me quem são? Perguntei diretamente. Poderão comprar a outra pessoa da próxima vez, a alguém sem os seus escrúpulos. Ele assentiu, a boca grande de sapo torcendo-se enquanto pensava. É uma possibilidade, senhora. Quanto aos verdadeiros compradores, duvido que essa informação a auxilie. Eram empregados, obviamente agindo segundo ordens de um patrão. Uma era a empregada da Viscondessa de Rambeau, o outro um homem que eu não reconheci. Tamborilei com os dedos sobre o balcão. A única pessoa que me fizera ameaças fora o Conde Saint-Germain. Poderia ele ter contratado um empregado anónimo para adquirir o que achava ser veneno e depois ele próprio teria colocado a substância no meu copo? Tentando recordar-me da recepção em Versalhes, achei bem possível. Os copos de vinho tinham sido passados em bandejas pelos criados. Embora o próprio conde não se tivesse aproximado a menos de um metro de mim, não teria sido um grande problema subornar um criado para me dar um determinado copo.